ter a mesma fé. Será que iríamos ficar de pé? Como Sadraque, Mesaque e Abednego. Mas há muitos que se curvam pra Baal sem perceber. Acabam morrendo no espiritual e não sabem porquê. Se fosse nos dias de hoje.